sexta-feira. Deixa o mato crescer em paz. Deixa o mato crescer. Tivemos o privilégio de auscultar Miúcha. Desta feita, iremos atentar na voz do seu irmão, Chico Buarque, que foi o compositor, ao lado de António Carlos Jobim, da oitava melodia, que tem o título Anos Dourados. Parece que dizes te amo, Maria. Na fotografia estamos felizes. Te ligo afobada e deixo confissões no gravador. Vai ser engraçado se tens um novo amor. Me vejo a teu lado, te amo. Não lembro

Então que sou eu? Então fui eu. Então mas a sua escolha foi tua, agora sou a minha. Escolhes então, tu? Ou escolho não, eu? Não, sou eu. Sábados, às 19 horas. 7 da tarde. 19 horas. 7, para quem estás a complicar? Então, porra, tu pensas que as pessoas são burras como tu? Então as pessoas podem pensar que são 9 horas? Não, é 7 da tarde. 19. 7 da tarde. Se calhar 7 da tarde. Oh, até moço. Ah, então são 7 da tarde, não são 19 horas, para que é que isso? Coisa, mas também... Sábados, às 19 horas, no canal 1. 7, diz às pessoas, 7 da tarde. 19 da tarde, pronto. 19, não, 19 da tarde é muita coisa, é comprar mais. Não iremos presenciar qualquer voz neste recanto. Após o intervalo, os estimados ouvintes e amigos, sim, porque qualquer ouvinte que tenha escolhido esta sessão e está aí desse lado, é um amigo ouvinte. Oh, oh, oh. Quem quiser meditar, poderá fazê-lo de seguida, com um instrumental para o início da segunda parte, da autoria de Jobim e Mendonça. Meditação. Instrumental, depois da faixa número 9, encontramos na 12ª produção musical. Vinícius de Moraes juntou-se a Tom Jobim para criar Insensatez. a voz de Tom Jobim volta a ser escutada na faixa número 17 desta feita, uma música que contou com a autoria de Paulo Jobim e Gil Goldstein. Voltemos a 1987 para analisarmos uma tal Isabella. Isabella, wake up, the sun is coming through the window. We're riding with the sun, I feel your heartbeat. The morning light plays in your eyes. We're floating blue and white skyline. A city in the skies for Isabella. We're gazing through the clouds, we sail the windrows. The break of day sparks my desire. An ocean wave won't quench the fire. We kiss, we're high like gliders in the sky. Isabella, our hopes are riding high over the city. We search the busy streets, we're not alone here. The city lights flare my desire. A million tears won't quench the fire. And if it's... Com muita pena minha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Outras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a António Carlos Jobim, como representante do Brasil, país que se seguiu a Moçambique na nossa viagem curta e imaginária por terras lusófonas. Tom Jobim que, caso ainda estivesse entre nós, completaria 87 anos neste sábado. Infelizmente, Jobim, nascido no Rio de Janeiro no dia 25 de janeiro de 1927, faleceu a 8 de dezembro de 1994. Foram reproduzidas 9 das canções incluídas no CD da série Novo Millennium, datado de 2005, com 20 músicas para uma nova era. Inauguramos a presente emissão com um dueto, fechamos a primeira parte do mesmo modo e iremos encerrar o programa de igual forma. Na 19ª e penúltima faixa, o também muito popular Caetano Veloso junta-se ao amigo Tom Jobim. Juntos garantem que, por toda a vida, eu sei que vou te amar. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Eu sei que vou te amar. E cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua, eu vou chorar, mas cada volta tua há de apagar o que essa tua ausência me causou. Eu sei que vou sofrer.